E de outro lado, também formas assim muito práticas de vida, de residências trilógicas, onde tudo fica organizado de uma forma de cooperativa. Não seriam bem cooperativas normais, mas são grupos de pessoas que, através da cooperação e da consciência, conseguem facilitar, né, melhorar a vida uns dos outros, até pela racionalização das atividades, dos cuidados com a casa, com as crianças, com o condomínio. Todos esses modelos vão ser expostos no nosso fórum, né, que virá por aí, Fórum Stop a Destruição do Mundo, Curando o Mundo pela Consciência. Mas já estão expostos todos nos livros do Dr. Kep, nos programas de televisão, que são inúmeros, que vocês poderão ter acesso no nosso site, na internet, televisão pela internet. Vocês podem assistir nossos programas de televisão e de rádio pela internet. Uma série muito grande de programas, ótimos programas terapêuticos, acessando www.trilogia.ws. Dentro desse portal, vocês vão ver lá um monte de atividades que foram desenvolvidas a partir da ciência trilógica. Outra coisa que eu queria lembrar aos senhores é que o Dr. Kep criou a psicanálise da consciência, né? A gente poderia chamar de psicanálise da consciência. Freud criou a psicanálise baseando-se no inconsciente da pessoa, acreditando que o inconsciente era a fonte de toda a vida do ser humano. E Kep faz diferente, ele considera o ser humano com o seu aspecto primordial sendo a consciência. E, inclusive, ele fala, né, num dos primeiros livros que ele escreveu, já desenvolvendo as percepções, as descobertas dele, na clínica dele, que ele estava procurando chegar à consciência da consciência, tentando aprofundar a pesquisa sobre a vida psíquica e corrigindo as percepções errôneas. Que a consciência do inconsciente é a consciência da doença, mas a consciência da consciência é o desenvolvimento. E até o Kep trazer essa noção para a humanidade, não havia consciência da consciência. Geralmente as pessoas usavam o termo consciência só como um fator moral, religioso, e não tinham consciência da importância da consciência, do que é a consciência no ser humano. A partir daí, Kep desenvolveu um método extremamente amplo e construtivo, embora o método de se conhecer também o que está inconscientizado não seja desprezado, porque todos os nossos erros, a nossa patologia, nossos pecados, como dizem os religiosos, as nossas fraquezas, os nossos vícios, as más intenções, os maus sentimentos, tudo isso nós empurramos do campo da consciência para um compartimento interno que seria denominado de inconsciente. E isso pode e cria doenças graves. Portanto, Kep dá uma importância formidável à consciência, da importância da consciência no ser humano. Nós nos distinguimos dos animais não porque nós evoluímos do macaco, mas porque desde o início nós fomos criados seres com consciência, e isso faz toda a diferença, inclusive dando uma porção de energia para o nosso organismo, para o nosso corpo e para as nossas células. É como você fala, né, que o ser humano é o elemento, o ser mais importante da criação. Então, se o ser humano ele faz uma sociedade boa, uma sociedade mais ou menos perfeita, então todos os componentes daquela sociedade viverão de um modo melhor, mais perfeito, vamos dizer. Mas a questão é que a sociedade atualmente segue em grande parte orientações errôneas, seja da ciência, seja da própria filosofia. Quer dizer, a sociedade é muito impregnada por ideias de pessoas assim doentes, fora da realidade. De maneira que a sociedade é formada por um grupo de pessoas sãs que controlam, que conservam a sociedade de pé, E isso, olha, se chegar a 10% ainda é muito. E por um grupo muito maior, né, 90% de pessoas mais ou menos doentes. Eu estava falando aqui com a Helena Melander e outras pessoas aí, professoras, que fazem os cursos de línguas da Milênio, e estavam comentando que existe agora uma tendência até totalmente exagerada de plásticas, como se as mulheres, né, quisessem se mudar totalmente para um outro tipo de pessoa. É claro, né, procurando ser muito mais perfeitas fisicamente. Então, no Brasil, existem por ano 151 mil plásticas nos seios, por exemplo. Então, veja, né, que essa prática leva grande parte das mulheres, assim, praticamente novas, a mudar, né, a própria estrutura. Então, são pessoas mais siliconadas, né? E questão de colocar essas injeções de assim, na face, né? Botox, né? Para melhorar o aspecto. E não o ser humano atualmente não vê que a causa, por exemplo, das imperfeições, assim, dos desastres na vida física, a causa é mais na vida psicológica. Se os seres humanos tivessem mais cuidado com o que pensam, né, com o que sentem, seriam seres humanos assim mais perfeitos, assim, no aspecto também físico, né, fisiológico. Então, o que que acontece, né? Existe essa tendência de querer mudar a natureza, né? Então, a questão, por exemplo, das vacinas, que é fundamental, que o Brasil acabou de pagar US$1 bilhão, né, para vacinar todo o povo. E nós sabemos, né, que a questão das vacinas, conforme Andrew Mullen, um médico canadense, mostrou, que as vacinas causam uma debilidade orgânica muito grande, principalmente nos vasos sanguíneos, o que chamam na medicina de isquemia. E com isso a pessoa adoece constantemente. Por exemplo, as crianças vacinadas, geralmente elas adquirem moléstias que não precisariam ter se não fossem vacinadas. De maneira que quando a gente fala esse assunto na mídia, né, no rádio, na televisão, muitas pessoas do povo estranham que as vacinas podem ser tão negativas. Mas essa ideia que o Pasteur trouxe, de que a pessoa era vítima de doenças que vinham de fora, é que levou esse aumento assustador de vacinas, que geralmente é que trazem as doenças. Inclusive, muitas têm mercúrio, né, que torna a pessoa até com problemas mentais graves. Mas aí, doutor Keto, eu queria trazer uma brisa de esperança para as pessoas, porque todo mundo foi vacinado, né? Inclusive as novas gerações e até pessoas com 20, 30, 40 anos já entraram nesse sistema de um monte de vacinas e agora cada vez mais. Eu queria trazer uma luzinha de esperança, que a própria psicanálise integral, se a pessoa ela tem assim, contato com o interior dela, com essa consciência que o senhor traz através da sua metodologia, ela pode, até certo ponto mesmo, recuperar muito do que as vacinas causaram de dano, porque reforça muito o sistema imunológico. E também essa energética, ela tem poder de criar novas células, novos tecidos. Pesquisas têm sido feitas agora mostrando a força da genética do ser humano. E a genética do ser humano vem dessa energética que o senhor descreve no seu livro A Nova Física. Então, a energética agindo no DNA das pessoas é um remédio impressionante, impressionante. E muita gente ela pode neutralizar os maus efeitos das vacinas através da psicanálise integral. Mas aí a gente já aconselha, né, que não fiquem só lendo os livros ou assistindo os programas, que já é uma coisa muito terapêutica, mas que façam mesmo uma análise mais profunda, porque assim ela pode ter um acesso melhor à vida interior dela, né, através da análise. É, existem dois processos, né? O primeiro processo é o que foi sempre apregoado pelas religiões, da pessoa não ter más ideias, maus pensamentos, maus sentimentos. Agora, isso é mais ou menos impossível, né? Porque a pessoa é, de fato, vítima do pecado original e de uma sociedade amalucada, né? E um segundo elemento seria, então, o ser humano perceber, então, esses aspectos negativos que tem para tomar cuidado, brecá-los, não desenvolvê-los e saber por que motivo tem tanta neurose, tanta psicose, tanta doença física e, com isso, recuperar em grande parte aquela estrutura perfeita que havia antes daquilo que chama de a culpa original, pecado original, que isso é possível ser feito. Então vamos ver agora a opinião, a ideia das pessoas presentes aqui. Quem quer falar sobre isso? Dr. Kepler, tem um capítulo aqui no seu livro Teologia Trilógica Científica, onde eu acho que isso está bem explicado pelo senhor. O título é O Bem Está Lá Atrás, Onde o Deixamos. E até também é relacionado a essa questão das plásticas, né? Porque a gente tem muita ideia assim, de sempre buscar um bem no futuro. Sejam planos, seja uma plástica, seja um bem material. Então a pessoa sempre acha que ela não tem algo que ela precisa ainda buscar. Então aqui o senhor explica que o ser humano tem uma riqueza em todos os sentidos, material, biológico, espiritual. Tem muita coisa que já tem de bem na vida dele. E ele, muitas vezes, sem perceber, estraga, né? Então, daí a importância da pessoa ver, parar, fazer uma análise mais detalhada de si mesma e ver como ela está estragando esses bens, porque mesmo se ela não perceber isso, os próximos bens que ela vir adquirir, ela pode continuar estragando. Então é importante a pessoa ver que tudo que ela deseja, ela já tem à disposição e ela não, muitas vezes não está usando, está estragando. É como o senhor disse, né, que nós usamos muito essa ideia fundamental de que o mal é a privação, que a pessoa está no bem. Tudo o que ela tem é o bem, a criação é o bem. Então, o que é o mal, né? É quando a pessoa recusa esse bem que ela recebeu por Deus, né? De Deus, pela natureza, etc. Então, o que é a doença, afinal de contas, né? A doença é a negação à saúde, que está na base da personalidade. O que a doutora Selma acha? Eu estava também pensando nesse tema que o doutor Léo levantou, da questão que principalmente a mulher, mas não só ela, é muito escrava, né, dessa questão da imagem, da aparência física, dando essa importância total ao exterior e desconsiderando que o bem-estar e, consequentemente, até uma beleza física vão vindo contato com o próprio interior. Quer dizer, se a pessoa não se sente bem, não tem contato com a vida psíquica dela, quer dizer, fica uma beleza efêmera, né? E isso somado a esses padrões de estética de hoje em dia, que eu vejo que chegam a ser realmente perniciosos, especialmente com as jovens, né? O exemplo das modelos adolescentes, que fazem esses regimes desumanos, terríveis, né? Chegando a ficar anoréxicas e muitas morrendo mesmo, né? Quer dizer, estragando a saúde e que elas têm, né, a vida toda pela frente por causa de uma inversão tão grande, de uma escravidão por uma questão exterior. Quer dizer, é uma judiação o que acontece, né? E o doutor Ademar? Então, doutor, assim, tocando nesse ponto da beleza ainda, eu estava vendo assim, a questão da hipocondria, né? Porque a pessoa, quando está na hipocondria, ela está numa fase mais ou menos que nem depressiva e ela se fixa num ponto de doença no corpo. E quando pega essa questão da beleza, a gente nota que a coisa é um pouco mais grave, que se a pessoa não percebe direito, depois ela pode evoluir até para uma psicose, passar por uma doença psicossomática e uma psicose. Eu estava vendo uma estatística de que 70% das adolescentes não estão satisfeitas com o próprio corpo. Então quer dizer que desde pequena, assim, é alimentado isso pela sociedade, né, pelo poder econômico, né, que ele quer sempre transformar tudo de uma maneira bem megalômana e demoníaca, né? E as pessoas que entram também nessa paranoia com o próprio corpo. E porque a questão básica está no interior da pessoa. Se a pessoa não lida com essa questão interior, então ela sempre vai achar um problema fora, ou vai ter alguma doença para cobrir essa consciência. Inclusive, elas querem corrigir o aspecto externo, né, isso, doutora isso. Ademar? Isso, doutor Kepp. Sempre as ciências, sejam psicológicas ou médicas, eles colocam sempre o problema da doença vindo de fora. O ser humano é sempre uma vítima de bactérias, da sociedade, dos pais, da natureza, do que ele come. E nunca ele se vê responsável pela própria patologia. Então, o senhor escreveu nesse livro A Consciência, assim: por que a ciência psicoterapêutica tem olvidado o fator da vontade? Penso eu que por desobrigar o indivíduo de suas decisões, para colocar no método todo o valor da terapia. E sabemos que sem o acatamento da consciência, nada feito. Nenhuma terapia, seja médica, psicoterapêutica ou qualquer outra, sem o acatamento do indivíduo, nada feito. Portanto, essa questão da livre escolha, da pessoa escolher o bem ou não, de aceitar o bem ou não, é fundamental. Então vamos ver agora a opinião da a nossa brasileira aqui. Então, doutor Kepp, estava pensando nisso que o senhor falou, né? Também dessas questões aí, que a nossa sociedade, assim, as pessoas têm um desejo, assim, espiritual, energético, hoje muito baixo, né? É tudo um desejo pelos sentidos. Então, aí, o próprio sistema social, patológico, influencia, assim, negativamente muito a pessoa, dominando. Então, tem esses grupos, né, que dominam. Por quê? Porque está muito baixa a energética das pessoas. Então, nós somos bombardeados todo dia por mecanismos sociais, de TV, de computador, de celular, de tudo. Então, para viver dentro de um sistema baixo energético. E isso causa muitos problemas para a pessoa, né? Então, aí a pessoa vai ter que ter, vai querer ter um corpo bonito, vai querer ter isso, porque já não tem a falha energética interior do maior, do espiritual. Então, só com essa psicoterapia que o senhor fez, com esse sistema social melhor, é que a pessoa vai conseguir se estruturar melhor energeticamente para desejar algo melhor. Então, eu acho isso muito importante. Então, e a Márcia, o que tem a dizer? Então, que nessa área da odontologia também segue essa filosofia de tudo artificial, né? O sorriso, tem que usar substâncias que são super nocivas, né? Para clarear os dentes, destruir o dente natural para colocar cerâmicas, tudo. E a gente lida com a estética, mas de uma maneira assim mais natural. Então, o Dr. Kepp, ele escreveu um livro que é Terra, Planeta Ilusório, né? Então, podem ler esse livro para ver que o ser humano, né, fica atrás, assim, só de uma ilusão, só da aparência, e não vê o que está por trás, né, que é o fundamental, que é a vida interior. Inclusive, não é, doutora Márcia, há muitos tratamentos dentários que são extremamente agressivos, né, com a boca, com os dentes, com o que a natureza deu para a pessoa, não é? Exatamente, e cada vez mais até os adolescentes estão procurando já esses tratamentos porque eles não aceitam o que é natural. Eles têm dentes bonitos e estão sempre insatisfeitos, achando que o sorriso está amarelado, que está isso, que está aquilo. E qual o perigo que esses tratamentos podem trazer para um adolescente, por exemplo? Então, nesse caso do clareamento, a substância, ela é pré-cancerígena. Se a pessoa tiver uma tendência a ter câncer, ela pode desenvolver um câncer, ou bucal, ou então mesmo nessa parte da orofaringe. Então, são substâncias que destroem o esmalte do dente, criam uma porosidade no dente. A pessoa está destruindo, inclusive, o próprio dente. Então, o alerta é fundamental, né? Para pais, para jovens e para todos em geral. E a professora Helena Melander, que é professora de línguas da Escola de Línguas Millennium. Exatamente. Então, a gente fala muito sobre essas questões, né, nas aulas. E ontem eu tive um aluno particular que contou que a irmã dele está com câncer. E aí a gente estava falando dessa questão que câncer, na maioria dos casos, tem um fundo emocional. Mas ele falou assim, não, mas nesse caso não, porque a minha irmã fuma, e fuma muito, muitos anos, né? Aí eu falei assim, mas será que também a questão do fumo não é uma questão psicológica? Né? Por que que a pessoa fuma, né? Por que que a pessoa quer se destruir? Aí ele falou assim, ah, mas eu, por exemplo, eu fumava, mas eu comecei a fumar com 12 anos. Então, eu fui meio forçada pelo grupo, né? E queria me mostrar mais adulta, etc. Mas eu pensei assim, que mesmo que a pessoa é muito nova, ela já tem uma opção na vida, né? Ela já faz uma escolha, porque tem crianças que realmente começam a fumar com 12, 13 anos, 15 anos às vezes, mas também tem aquelas outras crianças que não querem, que já escolhem uma vida mais correta, né? Que querem mais saúde, que já tem uma aversão por algo assim muito sujo, como o fumo, né? Então, essa questão da escolha da própria pessoa internamente é muito fundamental, né? Então, em todos os sentidos, sempre tem uma questão psicológica por trás. Então, justamente, até os pais que estão ouvindo esta gravação podem saber que esses assuntos tratados aqui são dados nas salas de aula da Millennium, né? Que além da pessoa aprender uma língua, inglês, francês, italiano, russo até, etc., alemão, o jovem que frequenta, o adulto, naturalmente, vai poder aprender esses assuntos. Então, lidar com a própria patologia, com a própria destrutividade, lidar com a inversão que ele tem. Então, nós vemos que os jovens que fazem esses cursos se desenvolvem tremendamente, e não só no idioma, não é, Helena? Exatamente, porque a pessoa fazendo essa conscientização nas aulas, ela ganha uma força interior, né? Então ela não vai ser tão levada mais pelo grupo, só o que eles falam na mídia ou na escola, né? No sentido ruim, né? Então ela vai conseguir ter uma personalidade mais forte no sentido construtivo. Então, exatamente. Então, os que quiserem conhecer mais a respeito da metodologia de ensino da Millennium e também das atividades da CITA, podem entrar em contato pelo telefone em São Paulo 11 30 32 36 16, ou então pelo www.trilogia.ws. Até o próximo programa.